tem um patrulhamento, né? Tem um pessoal que se preocupa em falar mal, em botar umas críticas. Como é que é isso? Tem, rola muito, no, você sente no cenário, assim, muito, muito patrulhamento pelos assuntos das músicas, ou até pela imagem, né? É, os caras é foda, até, puta que... Os caras é embaçado. Tem cara que não faz nada, meu. Tem cara que não faz nada e ele vai falar. O cara que não faz nada, ele vai falar do cara que fez. Porque ele não faz nada, ele tem... Ó, alguém ele tem que falar, entendeu? Alguma coisa ele tem que fazer. E o que ele vai fazer é falar. E o que ele vai fazer é falar. E o que ele vai fazer é falar. Coca Music. Yeah. Jean King. Original Gangsta. No ar. Lívia Cruz. Eu vejo o ódio transportando nos que se diz irmão. Louco pra falar, pra desviar minha intenção. Contra lixo do rap, tô vacinado, sangue bom. A rua cobra pesado, não perdoa vacilão, não. Maledicência é foda, coisa nojenta e sem fim. Se é pra alguém falar, deixa que eu falo de mim. Uns me criticam porque eu fui bem criado. Outros me elogiam, fortalecem meu trabalho. Vendendo mixtape, eu tô fazendo uns trocado. Ganhando vários fãs, amigo, eu tô focado. Prefiro o meu caminho, que se foda o seu atalho. Se cê é meu inimigo, neguinho, então coitado. Eu tô colhendo o que plantei, plantei coisa pra caralho. As portas que se fecham pra mim é por rimar o que eu penso. Com pequeno investimento, seu lucro será imenso. Mas tem que acreditar, tem que pagar pra ver. Sou gangsta marginal, eu faço a porra acontecer na Barra Funda. Todos me conhecem, sou filho do campeão, herdeiro do trono, só quero meu cinturão. Ex-campeão de boxe, meu pai chama Jamil. Exército de um homem só, como nunca que cê viu. Acho que aprendi bem, então eu corro sozinho. Vi leões virarem ratos no meio do caminho. Descobri falsos amigos, ficar alteradinho. Meus tiros são reais, no fake, sem chubinho. Passo por cima deles, que se foda, eu quero mais. Ouvindo os dinossauros, aprendendo como se faz. Falando com que foi, pra saber o que me espera. Eu fui criado nas ruas, conheço a arte da guerra. Novo Muhammad Ali, provocador por natureza. Minhas rimas são loucas, são reais e são intensas. O bagulho fica louco nas linhas que eu escrevo. No peso do meu traço, falador, conheço é mato. Muitos me criticam, mas não fazem o que eu faço. Nesse jogo imundo, o talento tá escasso. Buscando o meu espaço, eu quero tudo e um pouco mais. Mostro que sou capaz, não paro jamais. Deixa eles falar enquanto a gente corre atrás. Deixa eles falarem, deixa eles mentirem. Quem tem boca fala o que quer e a gente só pode rir. Deixa eles falarem, deixa eles mentirem. Quem tem boca fala o que quer e a gente só pode rir. Deixa eles falarem, deixa eles mentirem. Quem tem boca fala o que quer e a gente só pode rir. Línguas venenosas se espalham como ventosas. Nunca chegam a verso, nunca passam de prosa. Conduta perigosa, essa do falador, que prefere oprimir a lutar contra o opressor. Deus não dá asa à cobra, então se arrasta no chão. Mas pedras do caminho não bloqueiam sua visão. Por sua convicção, não tem aliados, é um ser limitado. Sempre olhando pros lados, não quer pagar suas contas, mas quer contar meus pontos. Não vou me fazer de tonta, que a vida não dá desconto. Batalhei tudo que tenho, que nada vem pronto. Inveja meu desempenho e vai contar seus contos. No bolso nenhum conto, e ostentando o bling bling. Não vive a sua vida e ainda quer falar de mim. Tudo seu tem começo, mas não tem meio nem fim. Quer ser eu pago o preço, mas vai sofrer por mim. Deixa eles falarem, deixa eles brincarem.